Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, eu acho, porque a gente tá aqui para falar de uma atriz. A gente costuma falar de temas ou de diretores. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais desse assunto. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Oi, Daniel. Que saudade de você, meu amigo. Olá. Tava meio sumido. Olá, convidado super especial. Ah, então, gente, eu não preparei nada para falar, que eu tô numa correria danada. Aí eu não vou falar nada, fazer nenhuma piadinha sem graça hoje, não. Tranquilo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, Ivo. Boa noite, convidado misterioso. Só queria dizer que eu estava com saudade de gravar aqui com vocês. Essa é a minha primeira participação esse ano, né? Então, tipo assim, não consegui participar dos episódios anteriores. Espero que daqui para frente eu consiga participar com mais frequência. A gente tá com alguns problemas na agenda aí, né? De conseguir conciliar a agenda de todo mundo, mas vamos tentando aí, né? À medida do possível a gente vai fazendo. Mas eu queria muito participar desse episódio para poder falar aí sobre a nova musa do terror. Isso aí. A gente realmente tá tendo problemas de agenda, mas a gente vai conseguir se acertar, gente. Tá muito cedo esse ano ainda, até a metade a gente consegue. Isso aí. Bem, estamos aqui com um convidado, então, que não tá estreando aqui, já esteve em um episódio do podcast, já esteve em live no YouTube do Rainhas. Então, bem-vindo de volta, Igor. Oi, gente, muito feliz de estar aqui de volta. Sou o Igor. Participei do episódio sobre 28 anos depois, né? Foi o extermínio. Foi. E também da live no Rainhas também foi sobre extermínio. É verdade. Também só me liguei agora. E é isso, tem um canal, um site chamado Enlatado, tô meio paradinho. E tem também um podcast com um amigo meu que chama Plotcast, a gente comentou os filmes baseados no roteiro deles. A gente também ficou um tempo parado, a gente resolveu voltar. Uma coisa mais mensal, enfim. Acho que é um pouco do que vocês falaram também. Tipo, a vida acontece e aí a gente não consegue priorizar, mas tá sendo legal fazer. E tô animado também de falar hoje, assim, dessa atriz que infelizmente não está em cartaz nos cinemas no momento que esse episódio lançou. Muito bom. Bom, eu vou deixar todos os links do Igor no post, então para quem quiser acessar o Enlatado, principalmente, tem canal no YouTube também, né? Então, acessem, sigam, que é um trabalho bem bacana também. E é isso, gente. Esse episódio tá saindo então para contextualizar, né, sobre o porquê a gente está trazendo esse tema, que é a Melissa Barreira, né, que é uma atriz que para mim, pelo menos, começou como uma pessoa qualquer, assim, tipo, as primeiras coisas que eu assisti dela não me chamaram nem um pouco a atenção, mas ela foi crescendo e, como o Daniel disse, é a nova musa do terror. E, como o Igor disse, ela não está em cartaz nos cinemas porque esse episódio está saindo dia 27, então o Pânico 7 já está em cartaz. E, para quem não acompanhou a treta, a Melissa ia participar, como ela esteve em Pânico 5 e Pânico 6, que a gente não vai comentar hoje, inclusive. Não são esses filmes que a gente escolheu para comentar. Ela estava confirmada em Pânico 7, mas ela se posicionou a favor da Palestina após os ataques de Israel e ela foi demitida da produção, o que gerou um efeito cascata assim. Terrível, porque daí a Jenna Ortega decidiu sair, teve que trocar roteiro, trocou direção, trocou caralho a quatro. E eu, particularmente, não estou esperando nada de Pânico 7, nem vou assisti-lo no cinema, né? A ideia é o boicote mesmo. Existem organizações de defesa da Palestina que sempre pedem, né? Tipo, a gente está aqui no Brasil, o que que a gente pode fazer para se posicionar, né? E uma das principais coisas que eles pedem é justamente o boicote a empresas israelenses ou ligadas a Israel de alguma forma. Então, tem muita empresa de tecnologia. Depois, eu até deixo o link do site deles no post para quem quiser se informar um pouco melhor. Mas então, a gente optou por deixar esse filme de lado e ver o que vai acontecer, né? Porque até agora tá uma bagunça. A cereja do bolo não, mas a última novidade foi que eles fizeram uma parceria com a Cauchy, que é basicamente uma bet, mas é chamada de prediction market, porque daí é uma coisa legalizada. E o prediction market você pode basicamente apostar em qualquer coisa. E isso no capitalismo tardio, assim, gente, eu não tenho nenhuma esperança de que dê certo em nenhum sentido. É uma manipulação, assim, horrorosa. Então, acho que foi só mais um erro em uma sucessão de erros desde quando esse filme começou a se desmantelar, assim. Então, a gente tá aqui pra falar de outros filmes de terror da Melissa Barreira. Ela tem outros projetos que não de terror na sua carreira, né? Mas, claro que a gente tá aqui pra falar das produções de terror. E tem justamente três certinho. E... então, deu muito bom pra esse episódio. É isso, alguém quer falar alguma coisa antes da gente partir pro nosso primeiro filme? Ah, eu só queria dizer que, tipo assim, ninguém aqui assistiu ao Pânico 7 ainda, mas, tipo assim, caso ela apareça no filme e a gente não saiba daí, tipo assim, vai ficar engraçado. Ah, não. Só que eu fiquei pensando, será que eles vão matar elas, sei lá? Eles matam elas? Ah, eu acho que eles não fariam isso. Acho que deixaria, não mencionaria, né, tipo... Deixa quieto, porque eu pelo que eu vi também. Do trailer, o foco do Ghostface vai ser a Sydney de novo, então, tipo, meio que esquece Sim. todo o resto. Eu acho que seria. Acho que eles não iriam matar um personagem fora de tela, assim. É, e acho que como a Jenna Ortega também saiu, e elas são. As personagens são irmãs, né? Acho que só some com as duas mesmo e bora, uhum. né? Eles fazem uma cena de IA com elas, né? Eles pioram. Nossa senhora, vai piorar ainda mais o negócio. Nossa, seria incrível. Ah. Não, eu só ia falar também que depois que foram desenterrando algumas coisas, né, chegou-se até não sei se é o dono, se é um dos donos da Paramount, que dá um forte apoio para Israel, é amigo pessoal do... né? A Spyglass também. É, isso. Aí, aquele aí que é amigo aí, do Trump? Né? Não é do Trump, não, do genocida lá de Israel. Ah, tá, porque eu sei que... Ele é amigo do Trump também, né? É, pois é, né? Que tava ali, tipo... É. O Trump solicitou um novo filme do... Da Hora do Rush, o cara vai fazer pra ele só pra agradar o Trump, não é? É. Não tem um esquema assim? Meu Deus, gente. É. Com o Brett Ratner dirigindo ainda por cima. Nossa. Então, tipo... Ah lá. É. História é real, gente. Procurem. O que virou o cinema, não é mesmo? Bom, gente, então vamos começar com o primeiro filme dessa nossa seleção, que é O Nascimento do Mal, de 2022, o Bad Rest. E como um disclaimer também, né, é bom a gente levar em conta que não estamos falando de Pânico, mas uma das produtoras de Nascimento do Mal e de Abigail, que é o próximo filme que a gente vai comentar, é a Project X, que também está envolvida na produção de Pânico 5, 6, 7. Então, tem essa mistura, né, de qualquer forma. E só no terceiro filme que a gente vai comentar é que a Melissa saiu desses tentáculos. Mas, enfim, é bom ter esse disclaimer, né, que... É isso. Mas vamos começar então com O Nascimento do Mal, que foi um filme escrito e dirigido pela Laurie Vance Taylor. Ela já tinha produzido outros filmes, mas esse é o primeiro e por enquanto o único que ela dirigiu. Mas ela também foi uma das roteiristas de Premonição 6 depois, né? E no anunciado Premonição 7, que ainda não tem nenhuma informação fora essa coisa de direção e roteiro, não sei se já tem uma previsão de data, enfim. Acho que tá muito cedo ainda, mas torço para que dê certo. Com certeza, porque tipo, o filme anterior do Premonição ele fez sucesso, então... Muito, né? É questão de tempo, né? É, total. Pode vir, eu gostei do 6. Exatamente. Bom, em O Nascimento do Mal, então, a gente vai acompanhar uma mulher, a Julie, que a gente começa o filme com ela chegando na nova casa onde ela vai morar. Um casarão antigo que tá passando por uma reforma, assim. E ela tá grávida. Ela é casada, né? Tem o marido que vai morar com ela também, o Daniel. E a gente logo vai entender que essa é a segunda gravidez da Julie. E que na gravidez anterior, o bebê nasceu morto. Então ela tem esse trauma, assim. Ela chega nessa casa e algumas coisas estranhas começam a acontecer. Tem uma cena logo ali pelo começo que ela leva um susto com uma aparição de um menininho e ela cai da escada. Ela tá com uma gravidez bem avançada, assim, então é preocupante, assim. E aí o médico coloca ela em repouso, que é o tal desse, que é o título original, né, o bed rest, até o fim da gravidez, que tá previsto para 55 dias. A gente tem uma contagem regressiva ali durante o filme. Então a Julie fica presa no quarto, que é um quarto daoríssimo, gente. Só o quarto já daria um apartamento inteiro, eu super moraria. E nesse quarto é que ela começa, ela continua vendo essas aparições, ela não sabe se é o filho dela que ela perdeu na gravidez anterior, enfim, aquela, toda aquela coisa da mulher que começa a ver fantasmas e fica desacreditada, e é isso, basicamente é essa a história. Eu quero saber o que vocês acham desse filme. Esse filme, eu e a Sil temos uma relação especial com esse filme, porque acho que a gente estava se conhecendo ainda e a gente foi na grande pré-estreia desse filme, que teve aqui em São Paulo, e tinha uma atriz, uma atriz representando uma grávida possuída, e ela ficava se debatendo. Eles investiram nessa pré-estreia, eu não sei porquê também. Foi. Mas teve isso. Eu gosto, né? A gente tava falando antes da gravação que foi filmado, acho que um pouco depois do Pânico 5. E aí, uma coisa da Melissa Barreira que me pegou muito do Pânico 5 pro Pânico 6 é que no Pânico 5 eu acho que ela tá ruim como atriz. E no 6 teve uma grande evolução. E aí, eu acho que isso vai ficar bem claro também ao longo dos filmes que a gente vai comentar aqui hoje. Ela vai melhorando muito, assim, nesse tempo. E nesse ela ainda tá mais próxima do Pânico 5, mas eu acho que ela já tá melhor do que no Pânico 5. Mas é um filme que eu tenho esse carinho, assim, eu gosto da meia hora final, mas eu não acho bom, assim. Acho que as coisas só começam a acontecer ali na meia hora final, né? Eu acho que tem a história toda do fantasma, eu acho super genérica, mas me pega um pouco essa demora para as coisas começarem a acontecer, assim. Eu acho que tudo é muito sutil o que vai acontecendo ao longo do filme até a meia hora final que tudo acontece, assim. Mas tem umas cenas que eu gosto, assim. Eu gosto do lance do fantasma ali, quando ele aparece mais no teto pra ela, né, que ela passa muito tempo deitada. E aí tem a coisa do carrinho, eu gosto quando a criança aparece no teto, eu gosto muito das partes finais ali também, a cena da banheira, eu lembro que me marcou muito, assim, dela derrubando a banheira pra ir pro andar de baixo. Eu gosto quando o filme vai estourando, assim, no final, pena que não tem isso durante, assim. E eu fico com muito pena também da personagem da cuidadora que saiu plantada no filme pra ser atirada pela janela ali do nada. Nossa. Mas... Como é que eles vão explicar isso depois, né? Eu fico me perguntando, tipo, pra polícia, assim. Nossa, não tinha pensado. Fica isso. Parecendo que eles jogaram ela pela janela, né? Total. Nossa, não dá pra explicar nada. Mas enfim, aí me incomoda essa primeira hora, assim, né? É, como eu falei. Acho que é meio genérico, mas eu gosto, enfim. O final eu acho legal. Eu acho legal como revela ali. A gente vai falar já com spoiler? Pode, né? Ah, tá com a ficha. Pode. Essa coisa do... Eu gosto da... É super cafona, assim, meio clichê. Mas eu gosto da coisa dela descobrindo que ela é o fantasma dela ali no final. Ela olha pra ela e vê o corpo dela morto. Eu compro, assim. Eu acho que ele mergulha na cafonagem, assim, no final. E eu acho legal. Acho divertido. E, enfim, e é legal ver a Melissa Barreira crescendo a partir daí, né? Ela acho que ela chegou a fazer novela no México e tal. E esse filme tem uns momentos mais dramáticos, assim, que por mais que ela não esteja boa, remete a essa coisa mais... Ah, mais latina mesmo, assim. Acho que é legal ver ela como atriz nesse sentido também. Enfim, eu acho o final divertido, mas entendo que não seja um filme tão bom. Ah, eu gosto muito quando ele abraça essa doideira. A partir do momento que a cuidadora sai voando pela janela, é muito cinema. Exato. E ele planta algumas ideias ali que ele meio que não desenvolve depois. Porque, tipo, eu já tinha visto esse filme, eu não lembrava de nada dele. E aí, quando chega a cuidadora, eu fiquei... Eu fiquei meio que suspeitando dela, né? Assim como a personagem também fica. E aí tem uma hora muito, tipo, que é muito específica, assim, que ela pergunta do nome da cuidadora, fala, nossa, eu nunca ouvi esse nome antes. Ela fala, ah, o nome da minha mãe, alguma coisa assim, não é? Tipo, ela fala que o nome dela é uma referência de família, né? E eu fiquei esperando um momento que, sei lá, que ela ia encontrar a notícia de jornal contendo aquele nome, porque, tipo, é uma informação que eles destacam no filme, sabe? E não, ela só tinha um nome estranho mesmo, não serve pra nada, tá ligado? E fica por isso mesmo. Tem, eu concordo com o que o Igor falou, assim, da questão de que, tipo, de que o final é melhor do que o resto do filme, né? Acho que todo mundo concorda com isso, talvez. Mas a questão que me chamou a atenção dessa vez que eu vi o filme, pela segunda vez, mas que parecia pela primeira, que eu não lembrava nada, é que, tipo, é porque realmente o final ele parece ser outro filme. Porque, tipo, pensa o seguinte, a gente já entrou na parte dos spoilers mesmo, né? Ela fica vendo essa criança, o fantasma dessa criança, o tempo todo. Durante uma hora de filme, ela vê o fantasma de uma criança. É isso que move toda a narrativa, né? Tipo, é ela vendo o fantasma de uma criança. Chega no final do filme, eles falam assim, não, essa criança aí, ela tava só querendo te avisar do perigo que tá te cercando, não sei o quê, porque na verdade tem outros dois fantasmas na casa e na verdade a vilã é a fantasma da mãe dessa criança que também tá rondando por aí que tu não viu ela até então. Ou pelo menos se tu viu foi, tipo, muito de relance, porque o destaque tá pra criança que ela tá vendo o tempo todo. Então, tipo, fica parecendo que, pelo menos vendo, assim, o filme, ficou parecendo que eles meio que inseriram essa informação no final, assim, sabe? Tipo, que, ah, não, agora não vai mais ser um filme sobre criança fantasma, vai ser um filme sobre outra coisa. E, tipo, sei lá, não me pareceu que tinha uma construção dessa ameaça que eles querem apresentar pra gente só no final do filme, sabe? Então, ficou meio que sobrando ali. O que, sei lá, acaba meio que enfraquecendo aquela ameaça como todo, porque, de certa maneira, é como se ela não tivesse presente no filme todo. Ou se ela tava, também não percebi que ela tava ali, porque o filme dá destaque pra criança. Mas eu gosto dos absurdos do filme, que eu acho que é o que a gente gosta aqui também, né? Eu gosto da ideia de que ela passa a acreditar que aquele fantasma, aquela criança que ela tá vendo, é o filho dela. E o motivo pra ela acreditar nisso é porque ela perguntou pra ele se ele era o filho dela e ele não disse que não. Então isso é suficiente, tá ligado? Tipo, e ela começa, depois disso, ela começa a falar pra todo mundo que é o filho dela. Ele tá, tipo, vestido como se ele tivesse na década de 30, mas ela não vê nada de errado nisso. Então, tipo, não, é o meu filho e pronto. E eu gosto também muito da cena da banheira, porque é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ela quebra o chão, ela atravessa um andar inteiro, ela cai com a banheira do outro lado pra escapar do fantasma. E na cena seguinte, o fantasma já tá lá embaixo do lado dela, tá ligado? Sim, e isso aí, desculpa, isso aí eles plantam também no começo, que o cara tá cuidando, ele fala... Cuidado que o chão é frágil, que é muito caricado. É muito bom isso, porque, tipo, porque tem essa ideia de que a casa tava sendo renovada, e daí, então, tava passando por obras e tudo mais, né, e daí como ela tá em repouso, então eles tiveram que parar as obras também pra ela ficar só em repouso, né, então, tipo, tá a casa toda depenada ali, tipo, mas só o que a gente vê também é o quarto, porque é só o que ela vê também, né, com exceção ali de que ela tem uma câmera que ela tá vendo onde vai ser o quarto do bebê e tal, né, e aí tem uma cena muito boa que ela bota o celular dela em cima do robô aspirador e vai guiando ele pro outro cômodo. É muito bom. É muito tipo bom esse assim, meio. E aí tem uma outra coisa que, sei lá, pode ser ignorância minha, mas, tipo, eles falam que ela não pode nem caminhar, tipo, porque ela não pode fazer esforço nenhum, eles reiteram isso o tempo todo. Mas ela fica deitada na cama fazendo exercícios, levantando a perna e baixando. Ela, assim, ela não para quieta. Pois é. E assim, mas, tipo, esses exercícios que ela tá fazendo não tá forçando muita coisa também, que não deveria tá forçando, assim, não era pra ela tá em repouso, de fato, porque o cara brigou com ela porque ela desceu as escadas pra pegar um pacote lá na porta, mas ela fica fazendo exercício o tempo todo, tipo, levantando a perna, baixando a perna, sei lá, pode ser que ela precisasse fazer isso. O filme não explica pra gente isso, o filme fala, tu não pode se mexer pelo máximo de tempo possível, mas, né, vai entender. Eu gosto dos absurdos do filme, aí eu só queria terminar com uma curiosidade que eu achei muito legal, que é o seguinte, primeiro que assim, eu não sabia disso. Não, primeiro que o nome, o Nascimento do Mal é um nome horrível, porque fica parecendo que ela vai, que ela, tipo, é bebê de Rosemary, não é, né? Não tem nada a ver. Mas esse filme, pelo que eu entendi, ou ele foi feito, nos Estados Unidos ele foi lançado naquele serviço Tubi, que é um serviço de streaming gratuito, né? E ele tá como sendo um Tubi original, então eu não sei se ele foi feito pro Tubi, ou se ele foi comprado depois, mas tipo, a distribuição do filme nos Estados Unidos foi feita direto pro streaming, pra esse Tubi, que é um serviço muito legal, por sinal, eu uso bastante. Só que daí se tu entra no trailer do filme no canal do Tubi, né, no YouTube, tem ali o trailer do filme Bad Rest, não sei o que, Tubi original, e aí tem um comentário que eu achei muito bom, que é um cara falando assim, gente, a minha tia escreveu e dirigiu esse filme, tipo, o sobrinho da diretora fez um comentário lá. E tem, tipo, 65 respostas nesse comentário dele. Só queria deixar esse destaque aqui, que eu achei muito legal. Muito bom. Ah, gente, pegando esse gancho aí do Daniel aí, eu caí direitinho, né? Nessa pegadinha aí do. O nome do filme é Bed Rest é Repouso, né? Alguma coisa assim. Aí eu peguei esse nome Nascimento do Nome Mal, eu vi o cartaz, que eu não tinha muita informação do filme. Eu vi o cartaz, tem um cartaz que elas bem se contorcionando assim de costas, que ela parece que tá possuída. O nome Nascimento do Mal, aí começa aquela cena ali que eu cheguei a achar, falei, ok. Vai ser uma coisa meio Bebê de Rosemary, essa cuidadora, o pai, fizeram um pacto e vai por esse caminho, caí, tá? Eu fui enganado. Mas, assim, eu concordo, assim, né? Acho que vocês já falaram muita coisa, a questão do final mesmo, eu gosto dela, dessa virada dela fantasma e dela. Ela salvando a filha, né? Ela fica, sei lá, muito badass naquela cena, né? Que ela dá um pau na outra fantasma lá. Eu adorei aquela cena. Taca a fantasma no chão, dá um pau nela mesmo. E ele vai, né, para um final bem feliz assim, né, bem happy assim. Tipo assim, tem a luz, ela escolheu entre ir para a luz e voltar, né? É, aí fica uma coisinha bem melodramática mesmo, bem novela mexicana. É, e eu achei até isso legal assim, em todo o contexto assim do filme. Aí a gente tava comentando um pouco antes que ele foi lançado no mesmo ano do Rezeira, né? Acho que nesse ano teve mais filmes também sobre maternidade. Acho que não foi só esses dois. Acho que teve algum outro também. Acho que é Cuco. Teve mais filmes sobre maternidade. E esse filme ele tem um pouquinho dessa questão ali, né? Dela ser desacreditada, né? Dela ser taxada ali de totoca da cabeça. Ah, temos um totoca na cabeça já. Temos um totoca da cabeça, gente. Não podia faltar, né? Não podia. E isso, só que o Roezer ele leva muito mais para esse subtexto, né? Ele trata isso com muito mais profundidade do que aqui ele acaba. Ele tem, mas ele não aprofunda. Ele vai ali para um lado mais sentimental da coisa, uma coisa mais drama. E o Roezer ele já é um pouquinho mais pancada nisso, assim. Ele é mais incômodo nessa questão de toda a maternidade, dessa questão dela estar sendo desacreditada. A mulher, ela é mais reativa, né? Que a personagem da Melissa Barrera, ela vai aceitando aquilo ali, né? Até uma hora que ela chega para defender, mas ela acaba sendo muito passiva, assim. Por isso que cheguei a achar que o filme, eu acho que foi intencional deles dar essa pegadinha na gente de ir pro pânico, próprio pânico, oh, meu Deus, que pânico, gente. Ir pro Bebê de Rosemary, assim. Eu caí nessa pegadinha, assim. É, foi a primeira vez que eu vi, tá? Eu não tinha visto ainda, e eu queria ver que a Silvana falou muito desse filme quando ela foi lançado, mas acabou É que eu me passando. diverti muito. É, eu acabei também me divertindo, assim. Mas é isso, gente. Aí ali foi. Acho que surgiu muito um carinho ali, né, da Silvana, do Igor, pelo que percebi, pela Melissa nesse filme. E a gente já gosta dela. Isso. O que eu não curto muito nesse filme é que a Julie não tem nenhum backstory, assim, né? Tipo, ela tem só o trauma e ela é uma mulher grávida. E então, até é mencionado em algum momento lá no começo que ela trabalha com antiguidades, assim, mas isso também é outra coisa que não leva a lugar nenhum. É só para saber o nome, né? Para ela saber o nome da outra personagem, ela acha uma. Nossa. É só isso. Que é outra coisa que eu imaginei que ia ser muito forte no filme também, mas. E porque também, olha, eu passando pano pro. É porque também simboliza a ligação dela com o passado. Então tudo com dela se relaciona com o passado. O trabalho dela, a relação com o filho que nasceu morto. E aí agora que ela tem que superar essa história para poder cuidar da filha nova. Ah, eu gosto. É muito cafona, eu gosto. Igor, não é passar pano, não. Você é roteirista, né? Pô, você. Aí, você Isso. pegou o Isso. subtexto da coisa aí. Texto, exato. Ah, sim, é até porque tá no final do filme tem essa questão, né, de que tipo de que eles ficam reiterando essa ideia de que ela disse que tá vendo o fantasma do filho. E aí o marido fica o tempo todo reiterando que tipo é que ela não tá conseguindo desapegar e tudo mais. E aí é bem literal no final, né? Ela tem literalmente que desapegar do filho, né? Ela entrega para pra cuidadora que morreu só pra isso, só pra poder levar ele pro céu, verdade, né? E daí, tipo, ela desapega pra poder cuidar, né, da filha que acabou de nascer. Então, tem ali, tem a sua jornada, assim, de fato. É meio brega? Claro que é. Mas tá lá. Ai, o brega é super bem-vindo. Com certeza. Sabe o que seria legal nesse finalzinho? A Kelly perguntar pra cuidadora: como é que a gente vai explicar a sua morte? Se vira. Dá uma mãozinha aí, né? É, tipo, tudo aí, a gente vai ser preso. E uma coisa que eu tinha separado aqui também é que eu acho o marido dela, eu não sei quem é o ator, mas ele parece uma mistura do Diego Luna com o Adam Scott. Não parece? Eu fiquei pensando na cabeça. Verdade. Nossa, oh, gente, olha pra nossa foto dele aqui agora, é igual sim. Nossa, e eu nem fui atrás de ver outras coisas que ele fez, mas ele esteve em Oppenheimer. É, eu vi ali também. Fazendo o quê? George Eltington, eu nem sei quem que era esse personagem. Nossa. Mas é isso, não tem muitas coisas... Ah, American Horror Stories, um episódio. Muito bom, gente. Vamos falar então de Abigail, de 2024. Filme que foi dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que também dirigiram Pânico 5 e 6, foi? Acho que sim. Foi. E acho que ele escreve o roteiro do 7 também, né? Não, o 7 acho que é todo do Kevin Williams. Direção do roteiro. Kevin Williams não escreveu. Não foram eles que escreveram o Pânico 7, não. Guy Busiek, né? Guy Busiek é um dos roteiristas. O Guy Busiek é um dos roteiristas do Abigail e de Pânico 7. Então o Guy Busiek escreveu o Abigail junto com o Stephen Schultz. A produção também é da Project X, né? E é um filme que mistura gêneros. Eu acho que... Bom, depois eu falo, eu discordo da estratégia de marketing desse filme, mas a gente já chega lá. Rolou uma pré-estreia dele também, também tinha uma atriz criança interpretando a Abigail por ali. Mas é um filme que eu acho muito divertido. A gente começa, então, vendo uma mistura de cenas, né, com uma menina bailarina dançando num teatro vazio, né, deve ser um ensaio, assim. E, enquanto isso, a gente vai conhecendo outros personagens que estão ali se movimentando para cometer um crime, que a gente vai saber daqui a pouquinho, que é o sequestro dessa menininha, porque há uma recompensa de alguns milhões de dólares. Então esse grupo precisa levar essa menina para uma casa fora da cidade e passar a noite com ela ali. São 24 horas que eles vão ficar, e depois desse período eles serão pagos, né? E tem algumas pessoas ali que estão precisando muito do dinheiro. Eles, a princípio, ninguém sabe o nome de ninguém, eles usam nomes falsos, que são nomes dados pelo cara que organizou esse rolê, né, o Lambert, que é o Giancarlo Esposito. Enfim, aí a gente vai acompanhando essa galera, eles, né, claro que tem algumas briguinhas ali, né, eles estão numa situação difícil, assim, né, tensa. Então as tensões afloram mesmo nesse grupo, e tudo piora quando a gente descobre que a menina que eles sequestraram é uma vampira e que, na verdade, eles não iam receber dinheiro nenhum, eles estavam lá para ela comer e brincar, né? Porque brincar com a comida é o rolê dela, assim. E é isso. Então, opiniões sobre este. Eu lembro que era, acho que dos três é o que eu menos gosto, que já intriguei um pouco. Ah, mas agora eu quase não revi, eu pensei em não rever, mas aí eu revi e na segunda, eu tive um pouco mais de carinho agora, assim, apesar de não gostar tanto dele. Não gosto muito do... Acho que tem a ver com o que a Silvia vai falar, né? Esse twist da Abigail, ele acontece na metade do filme, sendo que a gente já sabe desde de muito antes que era isso, assim. Eu não sei, eu tava tentando pensar em um exemplo de algum filme que faz isso bem, que eu acho que tem. De a gente já saber qual vai ser uma virada que vai ter ali pelo meio. Mas eu não tô conseguindo achar um exemplo. Mas eu acho que esse filme faz mal, assim. Não sustenta até essa virada. E eu acho que talvez tenha um pouco a ver com os personagens meio insuportáveis, assim. Acho que tem uns momentos legais, mas eu não gosto muito dos personagens. Mas eu gosto de várias cenas, assim. A direção é muito legal em vários momentos. Eu gosto do começo. Eu gosto dela dançando com o corpo, né? Que tem também o Angus Cloud, né? Que era do Euphoria também, que faleceu. Ele era ótimo. Uhum. Tem a Catherine Newton, que tá ótima. Pra mim, ela é a atriz que mais tá se divertindo ali, né? Tipo, ela cai na piscina de corpo, depois Sim. se transforma. Tipo, é muito legal. É, tinha esquecido que o filme era tão sangrento, assim, e é muito divertido, eles explodindo. Essa parte toda é muito legal, muito legal. Mas, enfim, os personagens me pegam um pouco, assim. Aquela apresentação que a personagem da Melissa Barreira começa a falar quem é cada pessoa ali, quem ela acha que é cada pessoa ali, né? Porque eles não podem saber quem eles são pessoalmente por conta do sigilo lá, do sequestro que eles vão cometer. E ela começa meio que a deduzir quem é cada um. Achei meio... Não lembro se é ela ou, na verdade, ou se é outro cara agora. Mas é ela, né? É ela mesmo. O cara tenta... É. O Angus tenta fazer isso, erra tudo e aí ela faz certinho. Isso. É, então, eu não gosto muito dessa cena. Depois eles meio que tentam repetir com a Abigail falando quem é cada um, né? É, tem essa ligação, mas... Verdade. Mas não sei, acho o expositivo de um jeito estranho, assim. Acho que o lance do pai, do final, também não sei se eu compro. Tem gente que defende sendo o Drácula, né? Não é explicitamente, mas... Eu não sei se funciona muito também. Eu acho meio fácil e, sei lá, não tem... Nunca teve plano de sequência nem nada. Não que precisasse também, mas acho que fica parecendo só uma piada que eles não plantam direito. Acho que não tem o tema dessa questão dela querer chamar a atenção do pai também bem plantado no filme. Não sei, acho esquisito. Mas é bem mais divertido do que eu lembrava. Assim, as mortes são ótimas, o sangue é ótimo. Isso é muito legal. Eu tava lendo que os diretores, né, quiseram não colocar esse pai como Drácula e originalmente, inclusive, ia ter uma fala dele dizendo que ele matou o Drácula. E aí depois isso caiu. Ai, mas quando ele aparece, quando ele tá pra... Claro que em algum momento ele ia chegar, né? E eu tava o filme inteiro, tipo, por favor, que seja o Nicolas Cage. Ia ser muito bom. Nossa, seria perfeito, mas não era. Mas tudo bem. Ai, mas é isso, eu tava até prestando atenção em quando que se revela que a Abigail é uma vampira, né? E é com 50 minutos, o filme tem 1 hora e 50. Então é muito longe mesmo. E assim, o cartaz principal é um fundo preto, né? E ela vestida de bailarina, assim... Mas não tem sangue, não tem nada. Então poderia ser qualquer coisa, a gente não precisava saber... Né, do vampirismo, eu acho, antes de entrar no filme. Então é uma coisa que eu queria ter descoberto na revelação mesmo. Mas é isso, né? Eles resolveram entregar e passar. É, tipo, porque mesmo no Acompanhante Perfeita, o twist vem tipo, com 20, 30 minutos. Assim, tá ok, tem muito filme depois ainda, né? Sim. Ah, esse foi um que eu quebrei a cara também, porque eu não tava vendo trailer nenhum. Aí a gente ia gravar o episódio de expectativas do ano e aí esse ia estrear logo em seguida, assim, eu falei, deixa eu ver o trailer desse então, né? Me fudi. Isso é. Por isso que eu sou contra essas expectativas, hein? Eu parei de ver. É, tem que ser, sei lá, é muito raro ver trailer hoje, eu tô selecionando bem. É, eu também. Por isso que você nem participou do episódio de expectativas desse ano, então, né, Daniel? Uhum. Agora entendi tudo. Eu sou contra, eu sempre manifestei contra. É. Mas é interessante que a gente falando essa percepção aí que você teve, se da gente ter essa surpresa, né, se ela fosse vampira, mas né, não, sei lá, muita coisa saía já mostrando ela como vampira, não só trailer, aí tinha muita coisa, começou a vazar muita foto, muito negócio, aí realmente... Isso tira, né, essa questão da surpresa da gente e deixa o filme, tira um pouco da graça dele, assim. Mas assim, o Igor falou assim, muito bem dele, assim. É, e ele acho que ele é isso, ele é um amontoado de ideias, assim, né? Junta ali e são coisas, assim, que a gente já viu antes ali. E isso vai virando essa colchinha de retalho, assim, né? De muitas cenas muito rápidas, assim, muitos cortes. É, mas assim, eu gosto, filme que eu me diverti vendo, eu acho que eu gosto dessa cena da vampira, ela ser essa bailarina que dá um cerne de meio de filhinha do papai, assim, pra ela, assim, né? E ela usa isso pra, tipo, primeiro pra encantar as pessoas e depois usa isso pra matar, né? Tem até uma referência ao Lago dos Cisnes, assim, na, acho que na primeira dança dela, né? Que, na verdade, ela era o outro lado lá do cisne. Mas é um filme que é descaralho também, né? Essas explosões que eu falou, as vísceras, sangue. Não sei, eu gosto dele. Aí a gente já vê a Melissa Barrera, eu acho que ela tá bem legal nesse filme também. Ela dá uma coisa mais humana, assim, de, sei lá, de mãezona ali, daquela situação. É outra coisa também que a gente tava comentando antes com o Daniel, né? Que ele tem uma semelhança narrativa com o Livre, né? O filme francês lá dos Julien Maury e Alexandre Bustillo. Isso. Da intrusa. E o Livre, ele tem também essa questão da cada do pessoal entrar na casa, aí tem a questão da bailarina. Tem essa semelhança, né, com o filme, né? E o Livre, ele é bem antigo, né? Ele é de 2011. Bem antigo. Bem Bem antigo. antigo. Ivo, não me venha com essa. Esses Os jovens que jovens me acham falam filme de que. 2011 bem antigo, né? Ah, eu comecei, gente, assim. Eu fiquei outro dia, quando eu vi alguém chamando o filme da década de 90 de clássico, eu tô assim, que clássico, gente? Filme da década de 90. Sa Sim. 90 Saiu não é clássico, agora, não. praticamente. Eu vi ele no 90 é VHS. 90. Clássico é 70, gente. Total. É, é. Pô. Bom, outra coisa que eu ia falar, os dentes desse filme não colam pra mim, sabe? Nossa, agora eu vou até ver as fotos dos dentes. É. Tem que rever esse A filme. Catherine Newton fica parecendo, quando ela tá transformada, ela fica parecendo a Miley Cyrus. Fica idêntica, idêntica. Ai, é Nossa, impossível ah, é desver. porque é E uma as. pegada meio 30 dias de noite, não é? Que são todos os dentes meio pontudos, É, assim. são todos. Mas me remete àqueles dentes de plástico que a gente pegava em festa Sim. de criança e tentava enfiar inteiro na boca e ficava horrível. Pra Abigail mesmo, eu acho que ficou ok. Eu acho que conseguiram acertar, assim. Fica um pouco exagerado, mas com os adultos fica muito pior, assim, é muito feio. E os diretores falaram que a intenção era que fosse uma dentição de predador mesmo, sabe? Tipo um tubarão que tem a boca inteira para te matar, não só duas presas, assim. Mas eu achei feio. Mas eu gosto muito, por outro lado, gosto muito das explosões e do excesso de sangue, assim, o exagero. Quando bate um solzinho ali, já, tipo, é uma festa de sangue, assim, que eu adorei. Eu acho muito divertido. Eu gosto muito da. Porque ele vai crescendo, né, nesse sentido também. É no final que rola muita sangueira mesmo. Mas eu acho que uma morte que eu gosto é a do Rickles, que ele e a Joey, né, eles combinam ali na hora, não, vamos fazer isso, aí vai cada um para um lado, não sei o quê. Ele se vira e ele morre imediatamente. Então, eu acho muito bom também. É isso, eu acho que não é nenhum espetáculo de filme, mas eu me divirto bastante com ele. Para mim só faltou colocar o Nicolas Cage mesmo. Mas fora isso, eu acho bem divertido. Mas é isso, partimos para o nosso último já. Tá Ora, rendendo, hein? Alguém tem Tá mais algum rendendo. comentário? Hoje estamos rápido. Sim. Ô Daniel, até o nosso episódio de expectativas deu acho que 1h20. Porra. A gente tá muito A gente tá breve, né? aprendendo, hein? Demorou uns 5 anos aí, mas a gente tá aprendendo a fazer episódio curto. Ai, uma hora ia chegar. É por isso que eu tô adiando, toda vez que a gente começa a sugerir episódios, coisa assim, eu tô adiando aquele de lá dos três filmes do John Carpenter, porque eu sei que isso vai demorar pra caralho, tá ligado? Nossa, isso vai ter 3 horas e meia. É, então daí, vamos deixar um pouco pra depois. Isso. Ah, mas muito bem. Bom, o nosso último filme, então, vamos falar de Your Monster de 2024. Esse é um filme independente, então não tem nada de grandes estúdios por trás, assim. É um filme que foi escrito e dirigido pela Caroline Lindy, baseado num curta que ela gravou em 2020, homônimo, né? Inclusive, um dos atores, né, que faz o monstro, fez também o curta. E, bem, esse é mais um romance, né? Ele é talvez uma versão de A Bela e a Fera, mas acho que tem muitas diferenças, assim. Ele toma um rumo bem diferente. Mas a gente acompanha, então, uma personagem, que é a Laura, que ela tem câncer. E ela passa um tempo no hospital, né? Ela faz uma cirurgia. E lá ela é abandonada pelo namorado, que os dois trabalhavam com teatro, com musicais. Ele estava escrevendo um musical e a Laura ia ser a protagonista, mas por causa desse rolê todo, ela acaba perdendo esse papel. Então ela começa o filme numa situação péssima, assim, enfim, saindo de uma internação. Ela só tem, basicamente, a melhor amiga dela, que nem dá tanta atenção pra ela, assim, né? Não, ela se propõe a estar ali pra ajudar, mas, enfim, logo daqui a pouco ela tem aula de karatê, então já deixa pra lá. É, né? Eu tô aqui pra você. Que horas são? Sim. E eu tava assistindo com a Deia, com a minha irmã, e ela, tipo, nossa, mas parece uma desculpa meio que... Essas desculpas inventadas em cima da hora, assim, né? O cachorro comeu minha lição. Mas, enfim, o que acontece depois é que a Laura acaba descobrindo que no armário dela existe um monstro. E eles viram roommates, né? Eles começam a morar juntos. Na verdade, esse monstro tá na vida dela desde quando ela era criança, embaixo da cama, dentro do armário, enfim. E ela não lembra da existência dele. Mas eles passam a viver juntos, então. E a Laura vai passando por transformações por causa deste ser, né? Que se chama de monstro mesmo. Esse eu nunca tinha assistido, os outros dois eu revi, né, pra essa gravação. E esse pra mim foi novidade, eu tava enrolando pra ver já há um bom tempo. Mas achei muito queridinho, quero saber de vocês. Eu também não tinha assistido, dos três era o único que eu não tinha visto ainda. Eu lembro que eu tava a fim de ver, na época, só que aí na época que saiu eu acabei não vendo e fui adiando. Eu acho que pensando na Melissa, assim, primeiro, eu acho legal que esses três filmes são personagens bem diferentes, né, assim, entre si. E eu acho que aqui ela tá na melhor atuação dela, assim. Acho que o filme é meio irônico, assim, em alguns momentos, né. Eu acho que ela tá muito bem, assim, mesmo nas partes mais dramáticas. E achei legal ver ela nesse filme, assim. Ela grita, chora, né, tipo, faz um canto. Enfim, ela fez um outro... Ela fez uma adaptação de Carmen também, que eu não sei se a adaptação é musical, mas pouca gente falou quando saiu, então nem fui atrás ainda. Mas achei que se foi ela cantando mesmo, acho que é. Ela canta bem também, gostei de ver isso também. E achei um filme gostoso de assistir, assim, achei muito confortável, né? Tipo, não sei se tem super grandes momentos, assim, grandes momentos não, mas assim, grandes virados, acho que você vai vendo, assim, pra onde vai caminhando, mas eu achei muito confortável, assim, eu acho que é muito difícil também fazer um filme assim. Eu acho que a química dos dois é muito boa, o cara é muito bom também, né? Eu adoro a... Sim. Ele é muito bom, não conheci ele, eu acho, nunca vi nada com ele. Mas eu gosto muito da atriz que faz... A atriz que é chamada pra fazer o papel que seria dela anteriormente. Ai, sim, eu também. Megan Farr, eu não sei como fala o sobrenome dela. Mas ela fez a segunda temporada do White Lotus e ela tá ótima, assim. E ela tá bem no filme também. Legal, acho que é meio... Chega a ser comédia romântica também. Mas eu gosto, assim, do conforto do filme. Não sei se eu amo o final. Não sei se eu gosto do final. Eu acho que... Eu gosto de como constrói ali a situação da cena. Acho que tem uma vibe meio Cisne Negro também na hora que ela tá se preparando pra entrar em cena. Eu achei isso interessante. Mas... Eu não sei se eu compro o final, assim, porque eu não consegui encarar o filme como fábula. Então, quando rola a coisa mais de morte ali no final, na frente de todo mundo, eu também já imaginava a relação dela com o monstro, que era, né? Mas, eu não sei, eu achei que... Eu não sei nem se funciona dentro da mensagem que o filme tá passando. Fiquei com isso na cabeça também. De se ela chegar naquele nível no final, o que que isso significa exatamente? Eu fiquei... O final me pegou um pouco. Mas eu ainda tô refletindo, na verdade. Mas acho o final estranho. Eu fiquei pensando nisso também. Eu achei que pelo menos... Ou sei, que pelo menos ela não fosse ser pega, sabe? Uhum. Que fosse... Tipo, o cara tá morto lá no palco, mas ninguém ia nem notar. Ia achar que é parte da peça, uhum, sei uhum. lá. E não, né? A galera fica assim... Tipo, o que está acontecendo? Então eu também fiquei pensativa, assim, sobre esse final. Eu acho que... Mas eu acho que, no geral, assim, até então, pelo menos, ele vai bem, né? Nessa coisa de É bem óbvio, né? O abraçar seu monstro e tal. Mas eu até tava lendo uma crítica. Uma crítica não, era. Acho que era uma entrevista. Ah, era uma conversa, assim. Mas as críticas estavam falando sobre como esse filme é muito. É muito a representação da vida da Melissa Barrera de verdade nesses últimos tempos, sabe? Que é tipo de como ela é demitida de Pânico 7, assim, por ser. Porque ela falou, ela se posicionou de acordo com o que ela acredita, né? E acho que no geral, e principalmente de mulheres, assim, espera-se que a gente só se adeque. E ela fez o oposto disso. Então acho que é uma boa representação involuntária, assim, do que estava rolando com ela de verdade, assim. E também elas falam sobre como, enfim, em A Bela e a Fera é domada, né? E aqui não, aqui ela é abraçada mesmo, a raiva é abraçada, é aceita, não é uma coisa que você vai reduzir ali, tirar do caminho, enfim. E eu acho isso bem legal. Mas é isso, o final eu também fico um pouco assim. Mas gostei muito do filme, no geral. Só uma coisa, vocês estão falando do final aí só pra ver se todo mundo leu esse final da mesma maneira que eu sei lá, tô só pra não ficar perdido aqui. Na visão de vocês, o monstro não existia? Não. Não, Também né? acho que não. Não. Até porque tem um negócio no olho dela ali no final, né? Tipo, dá uma mudada assim logo antes do filme acabar e tal, né? E é. E ela usa também o pedaço de madeira, né? Que depois aparece na mão dela. Ah, não, beleza. É Só verdade. pra ver se tava. Se eu tava lendo dessa mesma maneira também. Porque tem uma parte do filme que eu acho muito legal, né? Que é quando ela entra lá em Nárnia, né? Ela atravessa o guarda-roupa pra chegar até a casa dele. E ele fala que foi ela que prendeu ele ali, né? Sim. Que ela foi, tipo, de certa maneira ela foi meio que esquecendo dele, mas aí mostra em outros momentos, a quando que ele se manifestou, ou quando ela tava com medo, ou então, por exemplo, tem uma cena ali que seria, tipo, quando ia acontecer o primeiro beijo dela, e daí, tipo, o menininho lá é jogado do armário lá todo arranhado e tudo mais e tal, né? Então, dá a entender que, tipo, né, que ele tá presente com ela a vida toda, digamos assim, né, como ele mesmo fala, e mais que de uns tempos pra cá ela tinha meio que esquecido dele, né? Tinha se esquecido desse lado de si mesmo, assim. Que talvez tenha relação com o relacionamento que ela tinha, talvez fosse um relacionamento, sei lá, tipo, em que o cara forçasse ela a ficar mais submissa, alguma coisa assim, até porque o cara é bem escroto, né? O filme deixa isso claro também. Então, eu gostei desse final porque ele me abriu várias possibilidades de interpretação, assim, porque, tipo, a partir do momento que tu tem essa informação, eu comecei a voltar no filme todo e falei, tá, realmente, ninguém nunca interage com o monstro, é sempre ela que interage. Tem uma cena lá que ele vai lá na festa pra dançar com ela, mas, tipo, ninguém parece reconhecer a presença dele ali e tudo mais. Então, Eu só lembrei da festa agora, é verdade. ele vai lá, né, mas só ela vê ele, porque, tipo, ninguém tá prestando atenção nela e tudo mais. Então, tipo, eu gosto dessas ideias. Além disso, é um filme que é um filme de comédia também, né? Ah, tá, outra coisa. Eu não sabia nem da existência desse filme. Vocês colocaram na lista, eu fui atrás. Não vi trailer, não vi nada, porque não gosto de criar expectativa. E, pô, aí foi muito legal ver esse filme sem saber porra nenhuma. Porque, tipo, primeiro que tu vai aprendendo o tom do filme à medida que ele vai se desenrolando, né? Então, porra, ele começa com o cara terminando o relacionamento dele, né, com a personagem da Melissa Barrera, enquanto ela tá no hospital tratando seu câncer. Tipo assim, isso diz muito sobre o personagem, né? Daí ela volta pra casa e daí ela encontra um monstro lá. E a reação que ela tem ao ver o monstro é muito boa também, porque daí, tipo, porque aqui o filme abraça o exagero, que eu acho que funciona muito bem, porque não dá pra gente dizer que, assim, nossa, ela tá com uma atuação muito boa, porque é pra ser exagerado mesmo, né? Então, tipo, o filme, a câmera vai na cara dela, ela faz umas caretas muito estranhas enquanto ela fica gritando e tal, tipo, é muito engraçado. Então, assim, o filme tem esse tom, e, sei lá, a impressão que dá é que ele vai ficando mais sério à medida que ele vai avançando. Então, por isso que quando ele chega nesse final, acaba se tornando mais impactante, assim, porque, tipo, quando chega no final ele já abandonou totalmente a comédia, sabe? Então eu acho que é uma construção de fato que ele faz. Ao longo do caminho pode ser que tenha uma coisa ou outra que talvez não, sei lá, não funcione tanto. Sei lá, eu fiquei meio assim porque eu fiquei com a impressão de que toda a metade do filme, o filme esquece que ela tá fazendo tratamento para câncer. Porque, tipo, tem, isso acontece no início e no final. Assim, no meio, nada, tá ligado? Sendo que tende a ser um tratamento que te deixa bem debilitado, né? É, mas o filme esquece isso, deixa de ser uma questão pro filme, daí só volta lá no final pra falar que ela tá curada e tudo mais e tal. Mas, tipo assim, isso é uma questão no início e mencionado no final, mas no meio é completamente esquecido. Tá. Outra questão também é que, é que eles falam tanto da peça de teatro que ela tá tentando o papel e tal, né? E assim, num primeiro momento, o filme dá a entender que a peça vai ser, tipo, maravilhosa, porque esse cara é super talentoso e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. Então tá, beleza. Essa é a imagem que a gente tem. Quando esse cara, o diretor e roteirista da peça, começa a falar, que ele começa a falar de como que a peça dele vai representar os problemas das mulheres, não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, todo aquele discursinho e tudo mais. Tu vê que o filme tá se posicionando do outro lado. Fala assim, olha que cara babaca. Só que se tu tá mostrando o cara como sendo um babaca, por que que a gente tá dando tanta importância pro trabalho dele então, sabe? Tipo, ali eu fiz uma associação de que se esse cara é um babaca, talvez essa peça não seja tão boa. Em certo momento eles até eles dão uma justificativa de que fala que tem muito diretor que é babaca e ainda assim é talentoso, alguma coisa do gênero, né? Mas sei lá, tipo, eu fiquei ali, naquele momento me pareceu que o filme tava ridicularizando aquele personagem, só que ao mesmo tempo que ele tá dando uma extrema importância pra ele, sabe? Então, tipo, eu não entendi aonde que ele se posicionava nessa questão. De resto, eu gosto. Aí vocês mencionaram aquela personagem coadjuvante, né? Eu gosto muito dela porque ela tem uma complexidade mesmo, né? Porque ela entra naquela situação e ela abala aquela situação sem perceber o que ela tá fazendo. E no momento que ela percebe que o que tá acontecendo por conta dela, sendo que ela em si não fez nada, né? Ela tenta consertar de alguma maneira. Então ela é uma personagem que é apresentada como sendo uma, quase que uma vilã num primeiro momento, e que ela tem uma redenção e tudo mais, tipo, por conta do filme. Então eu gosto dessa personagem bastante também. Então assim, de maneira geral, eu gostei do filme, eu gostei da maneira como o tom do filme vai mudando. Eu gosto muito do ator que faz ali o monstro, tipo, eu acho ele sensacional, assim, ele é muito engraçado mesmo. E foi, sei lá, foi um filme que foi me... Ah, é outro personagem que eu gostei muito, o cara que é o diretor de palco lá, que é um que só aparece duas vezes. Nossa, ele é muito bom. A hora que ela chega na festa fantasia, que ele conversa com ela primeiro pra depois ele se apresentar pra ela, sendo que ela já conhece ele. Eu achei aquilo muito bom. Então, assim, eu sei lá, acho que ainda foi um resultado positivo pra mim, mas é um filme estranho. Eu acho que tem que deixar isso claro, assim, porque não dá pra entender exatamente aonde que ele tá se posicionando, assim, em questão de gênero e coisa assim. Mas é um filme que eu gostei bastante. Ah, eu gosto dessa coisa, dessa atriz, né, porque a gente tem tanto essa personagem que, percebendo que tá sendo vista de uma forma negativa por algo que ela nem sabia, né, e aí ela vai tentar consertar e tal. E ao mesmo tempo a gente tem a melhor amiga, que desde o começo se mostra, ai, sei lá, que é avoada, né, gente? Mas aí você vai ver, ela é uma grandíssima mesmo, porque não só o namorado abandonou a Laura no hospital, como estava traindo ela com a melhor amiga, assim. Então, aquelas traições duplas, né? Aí eu gosto dessa variedade, assim, de personagens, sabe? Eu também gosto muito do monstro, também nunca tinha visto nada dele, desse ator, né, o Tommy Dewey, e eu vi que ele fez algumas séries, assim, fez muitos episódios de uma série chamada Casual, e dublava o Rugrats. Os anjinhos, que legal. Nome? Mas na versão 3D. É uma outra animação 3D que saiu de 2021 a 2024, tô vendo aqui. Querido. Sim, ele é muito bom. Ele tem 47 anos, pra vir aqui agora também. Pois é, então. E ele é o... Eu não fui atrás de ver o curta, né? Uhum. Eu quero procurar pra ver se... Às vezes tá fácil de pegar também. E ele faz o monstro lá também. Vou ver se eu assisto. 16 minutinhos, tá facinho de ver também. O curta se chama Your Monster também? Sim, também. E a personagem que... Ai, a maquiagem dele... Tá diferente, não, a né? Maquiagem dele melhorou. Eu tô vendo as fotos aqui também. E a protagonista, a Laura, é uma atriz chamada Kimiko Glenn. Não é a Melissa Barreira, claro, né? Mas vou ver se eu vou atrás de assistir ele também. Mas é isto. Ivo, assista, apesar de você já ter os spoilers. Gente, perdão. Spoiler não estraga filme. Não, não. Esse tá safe, assim. Eu aprendi no grupo lá que o Igor, ele é coordenador, Marieta, que quem é roteirista tem que ligar pra spoiler, não. Tem que saber, eu aprendi isso, então. Eu sou super contra. Sou um pseudo-roteirista, então. Não ligo pra spoiler, tá? Mas é isso, desculpem, né? Porque foi uma falha. Não, imagina. Uma falha minha cognitiva, que eu achei que a gravação era amanhã, então, tipo, eu vou ver na segunda. Deu tempo de eu ver na segunda, porque era hoje a gravação. Não, mas são essas nossas questões de agenda que estão bagunçando um pouco as coisas mesmo. Não se preocupe. Mas vale ver o filme, Ivo. Eu acho que você vai gostar muito, disso. É muito bom de ver. Na análise de vocês aí foi, sim, perfeito. Eu fiquei... Quando eu vi a capa, eu imaginei assim, ok, uma versão... Da Bela e a Fera. Mas porque vocês me falaram aí é uma coisa bem profunda, então verei. Ah, e tem você que gosta da Noiva de Frankenstein, você vai gostar de um visual da Melissa Barreira também. Não procure. Não, vai estar muito bom. Guarda pra ver o filme. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa listinha, então quero saber se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa que a gente deixou de falar. Alguma consideração final também? Ah, acho que não. Eu queria só agradecer de novo pelo convite. A gente já falava de fazer esse episódio há um tempo também. E foi muito legal ver a moça. Eu tava bem curioso pra ver. Foi divertido. Ansioso para os próximos trabalhos da Melissa Barreira. Que eu não sei quais são. Aqui atrás também. Inclusive, é isso que eu ia fazer. Vou abrir aqui agora mesmo. Tem dois filmes. Um chamado Black Tides. Que imagino que seja algo de... Ai, gente. Nossa, perfeito. É um filme de tubarão do Rennie Harlan. Perfeito. Nossa. Não é de tubarão, é de orca. Perfeito. Perfeito. E já tá pronto, pelo que eu entendi, né? Já foi filmado. Com o John Travolta. Uau. Gente, ó. Pronto. Já deixa marcado que a gente vai ter episódio sobre esse também. Olha que ótima carreira dessa mulher. Filme sobre baleia. Baleia assassina. E tem um outro filme chamado The Collaboration, que é sobre a amizade entre o Andy Warhol e o Jean-Michel Basquiat. Nossa. Bom. Então, esse deve ser, ó, o nível subindo aqui, hein? Gente, ela tá. Não para de crescer. Né, tá indo. E, ó, com Paul Bettany, Daniel Brühl. Muito bem, já quero ver. Não tem data nenhuma. O Black Tide, você falou que tá pronto, Daniel? Acho que ele tá em pós-produção, pelo que eu entendi aqui. Os dois estão, né? Os dois estão. Mas não tem data ainda. Ah, espero que venham em breve. Isso aí. Esse do Rennie Harlan, eu fiquei curioso. Né? Nossa. Esse tá... E tem três fotos no IMDb. Uma delas é o Rennie Harlan em cima de uma orca segurando uma criança. Posando pra foto. Perfeito. Ai, gente. Só fotos de bastidores. Muito bem, Ivo, Daniel, vocês têm alguma consideração final? Eu tenho. Eu quero indicar aqui o filme In the Heights, que saiu aqui no Brasil como Em um Bairro de Nova York, que foi a primeira vez que eu... Foi 2021, quando é que foi o primeiro Pânico? Só pra... O Pânico 5 foi nessa época também ou foi antes? 22. Por... 22, Pânico 5? Então tá, então foi a primeira vez que eu notei a Melissa Barreira é nesse filme, que é um musical, é uma adaptação... Do primeiro, acho que foi o primeiro musical escrito pelo Lin-Manuel Miranda, que depois criou lá o Hamilton, que foi um sucesso enorme, né? E daí, antes disso, ele tinha feito esse musical chamado In the Heights pra Broadway, acho que ele concorreu a alguns Tony, não sei se ganhou alguma coisa, mas aí, com o sucesso do Hamilton, foram atrás pra fazer uma adaptação pro cinema. A adaptação é dirigida pelo John M. Chu, que acho que é o mesmo que fez o Wicked, né? Uhum. E daí tem a Melissa Barreira num papel de destaque, ela é tipo uma das protagonistas, tem vários assim no filme, e é um filme muito legal, as músicas do Lin-Manuel Miranda são muito boas e ela canta demais nesse filme, canta e dança, então fica aí, tá... Ai, que ótimo, não lembrava. Eu acho que ele tá disponível em algum... ele tava disponível no HBO Max, mas agora também eu não sei mais onde é que tá. Boa, ó, você indicando um filme de 2 horas e 23, Daniel. Eu só indico esse porque vale a pena, tá ligado? Você sabe que esse daqui vale a pena mesmo. Ótimo. E você, Ivo? Consideração é que tem emprego para Melissa Barreira, porque agora é bom saber que ela está em duas produções, mas ela teve um Panic 7, ela deu declaração que o trabalho ficou mais difícil, né? Então, vamos, né, mudar esses conceitos aí, gente. Tem emprego para moça. É, eu vi que ela participou de uma série aqui no passado. Parece que até é uma das protagonistas, mas não ouvi falar. É Copenhagen Cast. Sim. Eu não vi do que se trata essa também. Eu ia falar que a primeira vez que eu vi a Melissa Barreira foi numa série, uma minissérie chamada Respire, Keep Breathing. Ah, verdade. Eu cheguei na casa do meu conge e ele tava assistindo. Ele O tava já conge. na. São seis episódios só. O conge. Meu conge. Eu gosto muito dessa palavra, gente. Sérgio Moro é meu conge. Então. Tá, Mas ok. aí ele tava assistindo essa série, não tava. Tipo, ele tava na metade, assim, já. E aí ele falou: Nossa, eu tô assistindo uma série muito ruim. Aí eu continuei assistindo com ele, ele me contou o que estava rolando, mas é uma moça, né? No caso, a Melissa Barreira, que ia pegar um avião e aí acho que cancelam o voo dela. Aí, mas ela tinha que ir, assim, aí ela acaba conseguindo entrar num teco-teco e sem saber que era um aviãozinho que estava transportando drogas, tinha dois caras assim, e o avião cai na floresta e ela precisa sobreviver e dar um jeito de sair de lá. E então é só ela assim, porque os caras morrem logo também. Então só sobra ela para segurar esses seis episódios. Tem uns flashbacks e tal, mas ai, é muito, é nessa época que ela ainda não estava tão bem, né, de 2022 também. É da Netflix. Então, é tipo, é o combo da desgraça. Ela não é uma série muito boa, não. Mas foi bom pra conhecê-la, né? Já, porque daí depois, quando veio o Pânico 5, eu falei, ah lá, moça, né? E aí começou a chamar a atenção, assim. Ai, mas é isso. Agora tô ansiosa pelo filme da Orca. A gente já deixa Nossa, também pré-agendado fiquei. aqui. Né? Não, vai ser incrível, gente. Não tem como. Tá errado isso. Rennie Harlin tem que ficar, inclusive, nesse tipo de filme, não em fazer remake dos Estranhos. É, pois é. Não é, não é pra Eita. ele. E ele tá trabalhando, né? Ele vai Tá. lançar um filme de tubarão. Já tá pronto, tem esse, né? Tem o dos Estranhos, sai esse ano Um também, né? dos Estranhos. O 3, né, vai sair agora. Não, não É saiu. isso, a gente tem que trabalhar. Ai, mas muito bem. Bom, gente, obrigada então por mais essa gravação. Igor, obrigada por ter topado gravar. Topado nada, que a gente teve essa ideia juntos, basicamente. Então, é claro Imagina, que foi muito você legal. estaria aqui. Fico feliz de ter dado certo e de sair numa data tão emblemática. Esse Sim. episódio. Bom, é isso. Recorda a gente então do seu jabás antes da gente encerrar. Site canal Enlatado e também o podcast chama Plotcast. Muito bem. Links estarão no post, gente. Não deixem de acompanhar. Ivo, Daniel, obrigada por mais essa gravação. E é isso, gente. Valeu, ouvintes. Deixem seus comentários, né? Como sempre, comentem com a gente o que que vocês acham dessa filmografia de Melissa Barreira. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até Tchau. mais. Obrigado.